viver em outros braços. Eu prefiro o abandono. Seus carinhos não são meus. Seu amor tem outro dono. Pra te ver em outros braços.